tocar o cu como se fosse sua buceta. Então vem mulher, quero ver se tu aguenta. Bola gostosa que faz careta. Fica sua bandida e mama sua limpeta. Deita pro orelho, mas vem sem fazer careta. Vá no papo.